Nerdrops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Guizão, Luiz Sussi e Oliver Pérez. Olá! Sejam bem-vindos à 91ª edição do Nerdrops. Aqui comigo, Alan Polar, Guizão. E adivinha quem mais? Dole uma, dole duas, dole três. Piadinha maldita de novo, né, cara? Não consegue perder essa porra. Que merda. Sou eu mesmo, o Afonso 3D. Aqui, agora tiramos ele de uma entrevista, nesse momento. Olha só que importância que eu dou pra esta bagaça, hein? Que importância que eu dou pra esta merda. Alguém dá, né, cara? Ele é o primeiro da história do Nerdrop. Dando importância, cara. Alguém tem que dar importância. É, só assim que a gente é um cast de mão cheia, né? Bom, é isso aí. Depois dessa linda apresentação nota 6, vamos para os nossos e-mails. Nerdmail. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma leitura de e-mails e comentários do Nerdrops. Estou aqui com o integrante do time B, o chefinho, Alan Polar. Enquanto a Telefônica não cria vergonha na cara e não resolveu o problema da internet do Oliver Pérez, né? Estamos aí pra quebrar um galho. O Oliver Pérez tem uma série de problemas, né? É a vizinha, é o roteador, é o... Gente, vamos fazer uma vaquinha, comprar um roteador pro Oliver Pérez? O que vocês acham? Cara, mas se Deus quiser, cara, essa semana vai estar resolvida essa novela que tá parecendo Maria do Bairro. Na verdade, é Oliver do Bairro, né? Oliver do condomínio, né? Caramba, meu, essa net dele foi espetacularmente coberta esses dias. Mas temos alguns recados a dar. Primeiramente, o nosso recado de sempre é Rádio Animix, onde nós estamos toda terça-feira às 4 horas da tarde. Acessem www.radioanimix.com.br e tenham acesso, além do Nerdrop de terça-feira, a várias músicas e conteúdos, assim, diferenciados da cultura otaku. É, mas o conteúdo diferenciado, vocês sabem, né? Não rola em Genópolis. Exatamente. Se é de Genópolis, eu acho que o site não vai abrir aí, porque, né, é um povo diferenciado, então... Ou só abre lá, né, porque como é um conteúdo diferenciado... Vai entender. Então vocês tenham cuidado com seus IPs e a sua localização na hora de acessar radioanimix.com.br. E o nosso próximo recado é que finalmente acabamos com a promoção. Não finalmente acabamos, né, que chegamos a um resultado esperado por vocês, que é o resultado da promoção da Loja Nerd, do nosso querido amigo Pablo Sica, que a gente ia sortear o quê? Polar. Uma placa Don Feeder Trolls pra você colocar no seu quarto ou na sua porta, na sua parede, onde você achar mais legal. E lembrando, né, que a qualidade dos produtos da Loja Nerd são, assim, excepcionais, né? O cara dá garantia de 5 anos, isso não é pra qualquer um, não. Cara, quando você dá garantia de 5 anos, cara, é porque o produto é bom, velho. E porque você se responsabiliza pela qualidade dele, porque eu já comprei coisas que a garantia só idiou e a garantia até a calçada. E se deu um passo pra trás, já não perdeu a garantia do produto, já era. Não, o Pablo tem culhão, por isso que ele usa saia, né, cara, saco é muito grande, se ele fosse usar calça, ele falasse. Verdade. Então é isso, o vencedor é @Florentino360, Florentino Júnior, você ganhou. Não se esqueça de mandar e-mail para nerdrops@gmail.com, nerdrops@nerdrops.com ou .com.br com seus dados para que você possa receber o seu presentinho. E quando recebê-lo, não se esqueça de mandar foto pra gente com o produto recebido. E se você colocar em algum lugar, você manda uma foto do lugar que você colocou também. Exatamente. Então vamos aos nossos e-mails? Vamos! Primeiro e-mail é de Rogério Gelonese, meu compatriota, né? Meu ex-compatriota. Rogério Gelonese, 25 anos, Bauru, analista de sistemas. Disso, o primeiro ponto que ele levanta aqui é sobre a leitura de e-mails. Piada pronta, se o próprio Nick Fury não consegue segurar a informação e vaza seus planos, como confiar nesses Vingadores? E a ciência da buzina, né? Que ela funciona em qualquer... em qualquer... ou só no boga do polar. Gargalhei mudo aqui no trampo após a frase. Com relação a Conan, ele diz: alguém viu o Fast Five, né? O Velozes Furiosos 5. Conan deveria ser o The Rock hoje. O cara se empolgou com o Capitão América e tomou dose dupla do soro do Super Soldado. Aliás, ele não é a única pessoa que acha que o Conan devia ser o The Rock, né? Com relação a Lara Croft, né? Uma expressão dele para a mulher gostosa que ele ouviu e riu muito é: parece melancia de chácara, rachando de boa. Essa aí tá no top 5 comigo, tá até manca de tão gostosa. E com relação ao Homem-Aranha, né? Ele dizendo que só lembrando que o Sam Raimi foi contra todo o roteiro dado a ele, mas foi obrigado pelo estúdio a filmar. Então, quando saiu aquela cagada e ele disse: agora eu faço um bom, foi mandado embora. Ele disse que ele confiaria num abutre feito pelo Malkovich e apoiado por outro vilão, talvez reiniciando o Kingpin. E começar a campanha Rhino em Spider-Man Now. Cara, Malkovich como abutre, cara. É, pode ser que já tá decrépito, né? Cara, lá naquele filme dos aposentados lá do Red, ficou da hora, ficou, cara. Ficou fera, verdade. Bem louco, hein? Terminando aqui, como sempre, ao ouvir o Nerdrops, o trabalho fica mais corrido, então ele parou o e-mail mais cedo. Mas fica aí os parabéns por mais um ótimo cast, grande abraço. Muito obrigado, Rogério, um abraço pra você também. O que guido, Rogério Gegonese. Gegonese? Senhores Nerdropianos, aqui é o Eduardo Menoncelo, do Aceleração Digital, 31 anos, analista de sistemas. Alguns pontos sobre o episódio anterior. Não sou tão novo ouvinte. Ah, que o Oliver falou que a gente nunca tinha recebido nenhum e-mail dele. Já ouço há cerca de um ano quando conheci o Stunts e montamos a Aceleração Digital. Escuto muitos podcasts durante o dia e não tinha um sistema pra comentar os podcasts, aí ficava difícil. Agora aguardem comentários e e-mails frequentes, por favor. E não esqueça de curtir e twittar os nossos posts. Viu o Thor esse fim de semana no IMAX 3D? Ai, que nojento. Não, IMAX 3D com pipoca e combo e não sei o que, tudo mais. Ah, sou ridículo. Gostei, até me empolgou. Tirando duas cenas que tirou a nota máxima deles. Agora tem um spoiler aqui, vocês tapem os ouvidos, tá? Ou tirem os fones, de preferência. A facilidade pra acelerar a shield e a... E a explicação for dummies, com flashback de Odin falando com o martelo. Terra Nova talvez seja interessante, estou motivado pra ver. Abraço e continue, um ótimo trabalho, Eduardo Menoncelo. Cara, Terra Nova, velho, ai, não sei, viu? É, a única Terra Nova que eu gosto é o Terra Nova do Eterna, cara. Eu gostava de Terra Nostra, serve? Puta merda! E por último, temos o e-mail do Pedro Gama. Olá, queria dar uma sugestão. Que tal colocar a música do aniversariante no post? Abraços. Ele que é de Recife, Pernambuco e tem 28 anos. Cara, tá aí, né? Uma coisa se estudar. Colocar a música que a pessoa pede no final, né? Pra pessoa saber que música é essa. A gente pode ver isso sim. É até bacana, né? Mas por enquanto, preste bem atenção no nome da música, hein? Quando for falada. É isso aí. Vamos agora agradecer os comentaristas da nossa última edição. Os comentadeiros. Então, um abraço para os nerdropianos Luke, né? Que valeu, que disse que valeu a pena esperar antes de ir pro trabalho. O Skazinski, nosso querido ouvinte também, que diz: grande da Drops, ora. Agora a segunda-feira tá completa. Apesar de toda segunda-feira ser uma bosta. Também um abraço para Marcos Melo, que diz que mais um que diz que nada melhor do que começar a semana ouvindo Nerdrops. Pro nosso amigo Marcelo Neves, que fez um comentário aqui sobre o Conan, o X-Men. Se vocês quiserem ler, acessem www.nerdrops.com. E deem replies pra ele se você achar necessário. Por favor, por favor. Um abraço ao Refux, que acha que ele acha que a Rainha Branca no novo X-Men tá errado, que tinha que ser outra atriz de Mad Men, né? A Christina Hendricks, que é uma ruiva, se eu não me engano. E diz que se vocês der um Google nesse nome aí, você vai concordar com ele. E um abraço pra mim mesmo, Rafael Smoke, que concordou com o comentário do Refox, né? Um abraço também para o Kebs. Um abraço pro nosso amigo Torinho, que gravou o cast passado com a gente, junto com o Pablo Bardonerd. Um abraço também para o Fox Souza, que diz que a gente vacilou, né? Dizendo que a Emma Stone originalmente é loira. E o pior de tudo é que na gravação, cara, eu ia comentar isso, mas não sei porque eu acabei, sei lá, acho que devia ter ido dar uma pra variada numa daquelas famosas cagadas no meio da gravação. Vou apertar aquele sorriso, deixa tudo mudo. Exato, eu tenho mania de fazer isso, cara. E a gente já sabia, né, que ela era loira originalmente, mas não sei por que eu acabei não comentando isso. E um abraço também pro Kiko Caicésio. E também para o Carjupi. Bom, é isso, galera. Não se esqueçam de acessar o site. Você que ouve só pelo iTunes, a hora que você, faça como eu, a hora que você vê que o cast está sendo baixado, entra lá no site, dá uma olhada, vê os nossos posts, as nossas notícias. E não se esqueçam, galera, que é importante pra gente curtir a gente no Twitter, opa, curtir a gente no Facebook, e retweetar a gente. Curtir a gente no Twitter, dar retweet no Facebook. Isso aí, o que você quiser fazer, não se esqueça de usar a página de comentários. Que nós estamos de olho. Então é isso, vamos para o cast? Simbora! cinema. Estamos de volta e vamos para as notícias de cinema. Nossa, super animado, Moca, roupa agora, uhul. Nossa, vai cair uma lona do Vostok aí do lado. Cara, os nego fazem 2 anos que reclamam, só reclama que eu sou desanimado pra gravar. Aí o dia que eu resolvo incorporar o Sérgio Malandro e pronto, aí o nego já começa a me zoar. E depois de Smallville, Tom Welling considera personagem da Marvel. Primeiras fotos do set de Dark Knight Rises sugerem Poço de Lazarus. Cara, isso aí, eu vi essa foto, cara, que lazarenta a foto, cara, puta merda. É, mas é o poço, né? Imagem de Dark Knight Rises geram novos rumores de Bane. Que na verdade são as mesmas imagens. Deixa eu ver a porra da imagem que não sugere nada, né? Vai sair depois daquela batelada de posters, trailers de Lanterna Verde. Chega toda a mesma coisa agora na nossa linguagem tupi, guarani, sei lá. Ou mais conhecido como PTBR, né? É, hoje... Hoje, para os internautas, nerds e afins, PTBR, né? E saiu tudo em português, inclusive o trailer agora se encontra legendado. Vai ficar no post aí pra vocês conferirem. E aquela velha questão... É que, apesar de ser legendado, continua o mesmo trailer, né? Tipo, não melhora nada. Afonso 3D, a gente até hoje não sabe sua opinião sobre Lanterna Verde. Pô, eu nunca fui um grande fã, cara. Então, assim, a minha opinião é um pouco importa, na verdade. Mas, é, cara, pra quem não é fã, pra mim tá bom. Sabe? Aquele monte de bicho esquisito lá, ficando verdinho. Eu gosto da cor verde, acho maneiro. Então, acho que vai ser maneiro. Não tem nada a acrescentar, não. Um monte de bichinho esquisito, tipo Pokémon mesmo, assim? É, mais ou menos isso. Eu me identifico um pouco, né? Vocês estão ligados que o pai e a mãe do 3D é o Goro e a... A Shiva. E a Shiva, né? Outro dia eu tava jogando essa porra, minha mina falou, ih, olha lá os pais do 3D. Juro por Deus. É, só que ele é o anão da família, né? Então isso aqui é um avatar. E aí? E o 3D tava representando o Brasil no Mortal Kombat. E o foto que os pais dele chegou e falou, e aí, teu filho é deficiente? É, porque nasceu com 3D? Não, 2 braços só. A mãe percebeu que saiu de uma vez só, né? Não ficou engastanhado ali. Não ficou tentando segurar na beirada, né? É. Ó, agora um banner que saiu essa semana aí que eu achei irado pra caralho. É deles todos levantando a mão, com os anéis apontados pro alto e tal. Eu achei irado. Chamando o Capitão Planeta, né, cara? Eu pensei fogo, a mesma coisa. Terra, água, coração. É mais 24 elementos a sua escolha, né? Nego foi cobre, cobalto. Que é a tabela periódica do Lanterna Verde. Eu achei legal porque a gente vê que não é, sabe, imagem CGI, é arte mesmo, né, cara? Parece que não posso feito à mão. É, tipo, bem quadrinhos, né, meio que adaptado pro filme. O legal é que, tipo, dá pra trocar facinho, dá pra colocar na mão deles facinho, facinho, um monte daqueles cupcakes, sabe? Tá ligado? Coloridinho. Caramba, faz isso aí, Sussi. Cupcake verde. É. Sinestro é canhoto, né? Não podia sair do bem mesmo. Toma no cu. Também. Não é de Deus, não. Não é de Deus. E esse drop, aí? Vocês engolem o Cosmo? Eu tenho alguma coisa pra falar. Como é que é o nome do ator lá mesmo, hein? Como é que é o nome dele? Eu sempre esqueço o nome dos atores. É, meu irmão, uma merda. Não achei maneiro, não. Mas não achei maneiro. Gostou, cara? Achei uma merda a escolha dele. Então você fica atrás do Susso. Não, atrás não. Eu quero ficar na frente, gato. Bom, vamos lá. Cara, olha só. E a próxima notícia também eu não vou falar bem. Então entra na fila, parceiro. Atrás do Susso. Tá bom, agora sim. Let's put a smile on that face. E depois daquele trailer muito doido, Khal Drogo aparece novamente na cena com um novo pôster do Conan. Avisando já de antemão que vai ser em 3D. Como se nós não soubéssemos disso desde o invenção do cinema 3D. Pôster eu achei bacana, cara. Cara, tá um 300 banheiro, foda. Cara. Tá, 300, cara. É o Leônida dos Cabeludos, essa porra aí. É um frango d'água esse cara, meu irmão. Ele é um frango d'água, amigo. Qualquer um, até o The Rock ia ser um Conan melhor. Eu não aceito ele ter sido escolhido, meu irmão. Isso é uma afronta. Se fosse Schwarzenegger, eu invadia a porra do set, meu irmão, e pegava a espada e dava na cabeça todo mundo. Ele ficava gritando, I'll be back. Igual um gagá com a bengala, sabe? Tipo, Irmão, mas, frango d'água. O que eu acho estranho é o seguinte, né, cara? Nesse pôster aqui, a gente vê tudo que tá em volta do Conan, né? A imagem condiz, né? Tá toda aquela sangueira, barro, terra pulando, nego mutilado e tal. E tu vê o Conan no meio e é justamente o que a gente falou no cast passado daquela... Tá limpo, né? Limpinha. O cara é antiaderente, velho. Não. Pele de teflon, né, cara? Ele tá parecendo um, meu irmão, vocalista de metal, sabe? Tá parecendo então, um Slash, sei lá, bota uma cartola que ele ficou o Slash nessa merda aí, cara. Tá horrível, horrível, xexelento essa merda. E parece que saiu da capa do Manowar, né, velho? É mesmo. Nossa, Manowar é puro, cara. Manowar puro. Agora eu vou falar, esse primeiro soldado que tá de costa aqui vai ser o primeiro a matar o Conan, hein? Você diz porque ele tá com a espada, digamos, a grosso modo, engatilhada já? É, já tá no trinque já, ó. O fígado dele já era nessa. Não, mas você tem que contar o seguinte, se ele não tá sujo é porque se desvia das gotinhas de sangue, né? É. Ele não vai desviar dessa... Ah, Matrix, então. É Matrix? Irmão, tá tudo errado essa porra desse filme. Primeiro, cara, que nessa posição que ele tá dando, que ele tá dando a espadada, meu irmão, ele tomaria uma no rim, uma pro coração. Todo mundo já tinha matado ele ali, cara. Todo mundo já tinha matado. Tá tudo errado, cara. Esse filme vai ser uma bosta. Esse filme vai ser um cocô humano. Eu tenho nojo. Eu tenho nojo de quem tá fazendo esse filme. Nojo. Nojo. Ai, que gay. Ai, que homofetivo. O pôster em si é legal, né? Mas assim... Não, não é legal. Olha só, não é legal. Vamos pra próxima notícia. Ficou enjoiado, velho. Não é bom, não é bom. Para a próxima notícia. Vai, pula. Não pode contrariar, cara. Olha isso. Let's put a smile on that face. Bem, né, as filmagens do Hobbit, depois de muito sufoco, começaram as semanas aí, e apareceu uma foto aí no Twitter, que eu, olha, Ian McKellen tem uma conta no Twitter. Eu tentei seguir ele, mas ele falou, you shall not pass. Caralho. E ele está curiosamente usando um óculos 3D, né, que é uma brincadeira aí, é uma alusão ao fato de que o filme está sendo gravado com as melhores câmeras disponíveis para criar aquele excelente efeito, né, aquela experiência em 3D inovadora, que pelo menos é o que o pessoal espera, né. Cara, mas Senhor dos Anéis não pode ser um filme que... Tudo bem, se ele for feito em 3D, ele não pode ser um filme que nem Fúria de Titãs, cara, que foi pós-produzido, velho. Nossa, aí ia cagar e sentar em cima mesmo. Senhor dos Anéis foi faz tempo. É, pois é, Senhor dos Anéis não vai ser em 3D mesmo. Hobbit é mais fácil que seja. Né? Bom, de qualquer forma, anyway, cara, eu não gosto de filme 3D, então foda-se, pra mim tanto faz. Nossa, traidor do movimento, velho. Cara, de 3D já basta eu, cara, sério. Não faço questão não, cara. Na verdade, acho que, tipo assim, uma coisa é você fazer Avatar, sabe? Uma coisa é você fazer, sei lá, Titiolina vai ao curral, sabe? Em 3D, meu irmão. Uma porra, fazer tudo em 3D, maluco, sabe? É chato pra caralho. Nem é tão maneiro assim, você fica com aquele óculos que escurece a parada. Nossa, isso, irmão, é verdade, cara. Escurece demais o negócio, cara. Porra, e aí, meu irmão, se tu tá com uma lente de contato mais ferrada, você não consegue ver as paradas direito. Aí você tira o óculos, você não vê porque é um monte de borrão. Você bota o óculos, você não vê porque tua lente tá embaçada. Aí, amigo, já era. Não é maneiro, não é maneiro. Titiolina vai ao curral. Ou algo que o valha. Mas, e ele deve ter ido de sacanagem vestido, né, velho? Porque as coisas demoram tanto na porra do Hobbit, velho, que não deve ter começado bosta nenhuma as filmagens, né? O cara tá em casa andando, né, com aqueles vestidos de saco de trigo, né? O pessoal falou, pô, os figurinistas, não, não, aqui eu vim com o meu cosplay. Bem, então, só pra lembrar, os dois filmes do Hobbit já têm, digamos assim, subtítulos acertados, né? O primeiro chamou Uma Jornada Inesperada e estreia em dezembro do ano que vem, enquanto que a segunda parte é o famoso Lá e De Volta Outra Vez, que estreia em dezembro de 2013. Let's put a smile on that face. E nessa semana conturbada aí pra muitas pessoas, inclusive pro Stallone e pro Van Damme, né? Saiu um novo teaser dos Mercenários 2. E saiu aí o novo teaser, poster, né? No caso, de Mercenários 2. Cara, nada demais, é um esqueleto com dois saindo do crânio. É aquele mesmo crânio que tinha uma asa feita de metralhadoras no primeiro. Eles tiraram, arrebentaram a frente e colocaram duas faquinhas, né? É, e o metal retorcido. Falaram tanto do Bop e fizeram a faca na cadeira, filha da puta. E agora eu vou te falar a verdade. Essa faca na caveira, que filha da puta esse Stallone, cara. Não, não é filho da puta. Esse cara ele é um rei do marketing. Porque pensa, o Chuasa vai trabalhar nesse filme. E o Chuasa é conhecido pelo seu maior papel, que é qual? O Terminator, que é feito do quê? De adamantium, vamos sugerir aí. Adamantium, vai. Adamantium. Algo que o valha. Só pra gente não infringir aí algumas leis disso daí, é de radamantium. Radamantium. Então, ó. Que é um metal da Índia. É. Esse esqueleto é do Schwarzenegger no Expendables 2. Ou seja, pra quem não viu um, no final, o Schwarzenegger morre e volta como um robô do futuro, no passado, pra tentar matar geral. Isso depois dos créditos. Depois dos créditos. Pra tentar matar geral. E ele não consegue. Pelo amor de Deus, Susi, vai. Pelo amor de Deus. Polar, é verdade, cara. Na verdade, não foi em todas as salas de cinema que apareceu, mas apareceu. Só na sua sala de cinema, depois daquela terceira carreira que você cheirou. Tava comigo lá. Era uma coletiva de imprensa. Tá? Isso daí você viu lá do fundo da garrafa. Tava lá, cena, e eles pegaram o chip. E aí, tipo, depois o Stallone ficava, pô, devolve meu chip. Putaria, assim. Pedro, devolve meu chip. Mas aproveitando essa putaria toda de Pedro, devolve meu chip. Quem quer o chip de volta é o Van Damme, que não aceitou participar, tal, do primeiro filme. Teve aquele show de especulação. Não, todos sabemos que ele não participou porque ele tava se curando de uma lepra que ele tinha lá, que eu acho que era câncer ou sei lá o que. Ele tava, por isso que ele não participou, ele tava doentinho, cara. Só você que não sabe disso. Você dormiu na coletiva que teve o final com o Chuasa lá virando Terminator e não escutou essa parte da coletiva. Eu vou ser honesto com vocês, tá? Ele tava curando o bigato na ponta do que ele pegou comendo a gera. Ah. E aí, cara, ele disse que parece que tá tudo certo já pra participação aí no segundo filme dos Mercenários, tá? Que é uma frequência. Maluco? Me deixa. Vamos implantar. Cara, a galera gosta de notícia falsa, vamos implantar. Quem divulgou a notícia aí foi Sheldon Lashchit, que é roteirista, diretor, amigo e namorado do Van Damme. Lashchit disse que o Van Damme aceitou o papel pra viver um dos vilões. Aí depois, cara, tem o Bruce Willis, que também vai ser um dos vilões, sabe? Tem muitos vilões, isso daí vai ser tipo Homem-Aranha 3. Quer apostar quando? Vamos lá, vai. O principal que é a trama super mega elaborada do Expendables 2, que é o Tool, né? O Mickey Herc do primeiro filme, ele é assassinado durante uma missão. Né? Brutalmente. Assassinado brutalmente significa pênis no globo ocular, velho. Tipo, atarrando o globo e enfiando pênis lá. Isso é ser assassinado brutalmente. Qualquer outro tipo de assassinato é assassinato. É leve. Brutalmente, você tem que enfiar o pênis na caveira. E aí, pra variar, né, seus parceiros desse... Caramba. Que absurdo, cara. Que absurdo, velho. Mas, porra, velho. Quem foi que chamou esse cara, né, velho? Já tá aí. Quem que convidou ele pra conversar? Quem chamou ele na conferência, velho? Cara, já imaginei, sério, juro que eu imaginei ele estrelando o filme Trepa de Elite, falando eu sou pênis na caveira, porra! Pênis na caveira! Eu ia fazer os penetráveis, né? Só pra concluir aí, porque minha notícia foi 100% real e válida, tá? Mercenários 2 tem previsão de estreia em 10 de agosto do ano que vem, 2012, e lá nos Estados Unidos, e como tá na moda, pré-estreia vai ser aqui no Brasil comigo na cadeira. Bem, então o que aconteceu? O Tu morreu, o pessoal vai lá pra vingar, só que a filha do Tu resolveu se vingar por conta própria, mas pra variar, ela se fode e é sequestrada, né, por mais um temível ditador, provavelmente da América Central. Aí vai o Barney, né, sua trupe de nego malzinho, tentar resgatar é salvar muito mais a humanidade. Imagina o Barney, aquela roupa roxa e ele pulando do helicóptero de paraquedas, velho. Oh, Fred! Aí quando a pessoa ele fica. Enquanto ele pula, ele fica: amo você e eu. E o Van Damme, será que tá ao alcance do papel agora? Porque o primeiro deixaram em cima da geladeira e não conseguiu pegar, né? Caraca, nada, ele abre as pernas e pega com o pé, velho. Ele é Cláudia Raia. Let's put a smile on that face. E com o fim de Smallville, né, que o último episódio foi ao ar na semana passada, no último dia 13, era de supor que o Tom Welling, né, o ator principal da série, fosse buscar outro material para se focar, né, já que a sua série de 10 anos, né, já se encontra no fim. E agora surgem rumores aí que o site What's Plane está divulgando que ele está sendo considerado pela Marvel para uma das suas futuras adaptações cinematográficas, embora ainda ninguém especifique algo, né, o que pode ser esse projeto. Alguns que a Marvel ainda tem planejadas, né, aí no decorrer desses anos aí, é o Doutor Estranho, Deathlok e Runaways. Alfred Goff e o Miles Millar, que são criadores de Smallville, já planejam aí um reboot também do Alan Quatermain para 2012. E pode ser que, né, o Tom Welling possa encarar o papel aí. Somebody Save Me, né? Puta que pariu. Esse cara não é bom ator. É, na verdade, com todo esse problema de atores em séries, o maior, assim, acho que a dificuldade que todos passam é se desvincular de algo que fez muito sucesso, né, pra carreira deles. É verdade, cara, é verdade. Sei lá, é a mesma coisa. Coisa que, sei lá, imagina o House, sei lá, fazendo o pai do, sei lá, do... Stuart Little. É. É o House, maluco. Ah, eu meio caído. Eu acho que esse cara aí, meu irmão, ele devia se aposentar agora. Até porque ele é chato pra c***. Bom, mas enfim, e depois tem os atores que migram, né, da área do cinema de Hollywood pra séries e também tem essa dificuldade, né, cara? Mesmo apesar de vários papéis no cinema, de também se... assim, tirar a imagem, né, do personagem que fez mais fama na telinha semanalmente do que alguns que até tem certa evidência no cinema, né? É, sei lá, eu acho que isso acontecia, na verdade, o inverso, acho que acontecia mais antigamente, cara. Sei lá, um que me veio agora na cabeça foi o que fez o Lex Luthor na saga antiga de Superman, né, cara? Aquele cara, todo papel que ele fez depois, cara, eu não consegui enxergar ninguém mais do que o Lex Luthor. Pô, Gene Hackman é um puta de ator, velho. Já ganhou o Oscar, inclusive, não já? Pelo Superman, né? Não. Sei lá, deve ter sido, porque ele faz Superman tudo, cara. Tudo pra mim ele faz o Superman. De ninguém. Ai. Sério. Olha pra cara dele e vê se você não é aquele. Se você não vê que ele tem cara de Superman. Olha a foto do Superman, é o cara de Lex Luthor. Ele tem a cara de Lex Luthor, cara. Mas se você parar e pensar, o chapeleiro maluco lá, o. Qual nome dele? Johnny Depp. Também é a mesma merda, cara. É só um ator. Tá precisando reciclar aquela merda, tudo. Gene Hackman ganhou 2 Oscars, Sus. Let's put a smile on that face. Bem, então as filmagens estão acontecendo na Índia para Dark Knight Rises e foi tirada uma foto, assim, no mínimo curiosa, né? Que tem uma, como se fosse uma piscina e o fundo é aquele verde de chroma key famoso no cinema, o que levantou duas correntes de pensamento, né? Que seria o Poço de Lázaros, né? O poço de água que pode ressuscitar quem for banhado nelas, que já foi usado por Ra's al Ghul, né? Que usou quando ele era jovem. E a segunda fala que talvez essa seja a explicação da origem do Bane, né? Que ele teria sido treinado pelo Ra's al Ghul e teria se banhado lá no que seria uma piscina de Venom, né? Que é o que faria dele aquele cara super forte. Cara, que apelação, né? Eles vão conseguir encagalhar o último filme, né, da série. Não, e não é só isso, cara. Se você pegar tudo, por exemplo, aqui a imagem que a gente tem acho que da entrada do Arkham, a gente nota que é uma parada já mais estilizada do que os filmes anteriores, né, cara? Tem uma cara mais Tim Burton do que Christopher Nolan, né? Tem aquele ar mais sinistro e tal. Bom, apesar que é Índia aqui, não é isso? Isso. E o que eles vão colocar aqui, esses lugares aqui? Será que vai ser cenário também no filme? Ah, vai ter vaca, pá, ali, vaca cagando no fundo. Radamante. Tirando incenso, essas coisas, radamante. Então, conhecedores de Christopher Nolan como vocês estão, o que vocês acham que tá mais propenso? Aí. Cara, sei lá, cara. Se ele realmente continuar na cadeira de diretor, essa parada do Poço de Lázaros aí vai ter que ter outra explicação no filme dele. Né? Não acho que ele parta assim pro sobrenatural ou também pelo, né, assim, do ponto de vista Marvel das coisas de ser, né? Tu cai no meio de Chernobyl, você vira um super-herói. Você é picado por um bicho radioativo, você vira um super-herói. Eu acho difícil, né? Assim, no contexto que o Nolan tem das coisas, cara. Eu acho que ele, com certeza, a explicação aqui vai ser outra. É, cara, isso aí, meu irmão, de repente vai sair o Batmóvel dali de dentro, uma parada assim, meu irmão. Prefiro acreditar que seja isso, cara. O terceiro filme do Batman aí tem previsão pra ser lançado no dia 20 de julho de 2012, e como todos sabem, né, chega com o nome The Dark Knight Rises, dirigido, obviamente, pelo Christopher Nolan, como a gente falou aqui, e escrito pelo seu irmão Jonathan. televisão. E vamos para os destaques de TV. Série da Mulher Maravilha já era. Ashton Kutcher substituirá Charlie Sheen em Two and a Half Men. E Fox cancela Breaking In, Traffic Light, Human Target, Chicago Cold e Lie to Me. Série pra caramba. E House é renovado, graças a Deus. E a gente noticiou tempos atrás, né, que David E. Kelly resolveu recriar a série Mulher Maravilha, mais modernizada e tal, mas devido ao altíssimo custo de produção, apesar de ter baixíssimo custo de figurino, o Warner não quis financiar o piloto da série. Então ofereceu para a NBC e o diretor aceitou. Depois disso já surgiram algumas primeiras imagens e tal, e desde o início o pessoal já odiou, porque o negócio parecia uma fantasia de sex shop e eu não sei dizer por que eles odiaram. Era vinil, velho. É porque é tudo doda. É, pode ser. Tudo LGBT. Tudo afetivo. Tudo afetivo agora. Ainda fizeram o piloto da série, mas depois de mostrar pros executivos, né, ou seja, a galera que injeta dinheiro na parada, eles não gostaram e resolveram deixar de lado. Ou seja, o piloto não foi suficiente, né, pra eles. E fazendo isso, é a primeira vez nessa década que a NBC fica sem alguma série de quadrinho, né? Eu vou ser honesto com vocês, que eu assisti o XXX da Mulher Maravilha, velho. Eu ia falar exatamente a mesma coisa. E é uma bosta, nem as atrizes são tão boas assim. A única boa é a principal lá. De resto, fica mostrando as Amazonas com aquele vestido branco. E vocês, ouvintes do Nerd Drops, aproveitem que foi a única coisa que a gente não queimou a língua na hora de falar. Porque esse ano a gente só se fodeu, só falta a Lanterna Verde ser fantástico ainda. Mas vai ser bom que nem Thor. Tomara, tô torcendo. Cara, mas é Mulher Maravilha, né? Aquela tal questão, né, velho? No quadrinhos já não tem apelo pra adaptar algo, né, pra essa mídia. Mulher Maravilha só foi pornô hoje em dia, filho. Não tem como. Não tem como ficar bom. Produção muito alta, é produção de filme, sabe? Cara, não tem como você fazer uma série. É a mesma coisa que você tentar fazer uma série de super-herói, uma porrada de super-herói. Mulher Maravilha ia ficar horrível, ia ficar parecendo Xena. Mulher Maravilha ia ficar parecendo a Xena. Muita cara de personagem coadjuvante, né, cara? Não tem... Mas é, cara, e se fosse fazer, e se fosse dar um destaque pra ela, ia ficar igual Xena mesmo, igual era antiga. Antiga era igual Xena. Antiga era Xena, só que com a roupa da Mulher Maravilha. E outra, ó, por exemplo, se eu fosse executivo da Marvel e soubesse que foi a mesma equipe que fez o remake da Super Máquina, eu falo, para. Tem alguma coisa errada aí. Para, senta. Desentou, agora vai embora e pensa em outra coisa, velho. Pô, velho, porque aquele seriadinho da Super Máquina nova, velho, é muito ruim, velho. Eu não tive o desprazer de ver, não. Eu assisti o Valeta da primeira temporada. Teve aquele filminho que deu início à série, né, que eles fizeram, que foi um piloto e tal, mas, assim, né, colocaram um muscle car lá no lugar da modernidade que era antes. E só, cara, o carro era super moderno, cheio de recursos e tal, mas isso daí matava toda a série, praticamente, né? Bom, e essa semana aí, depois de muitos rumores que ocorreram devido ao Hugh Grant quase ter assumido o papel do Charlie Sheen, falaram que ele realmente chegou próximo, sabe? Tipo, ah, beleza, vou fazer, e acabou não fazendo. No dia seguinte, ou dois dias depois, foi aí cotado e confirmado o mais novo astro da série Channel Hoffman, que vai ser o marido da Demi Moore, que é o Asnocate, pra quem não sabe. A série era o Charlie Sheen. Acabou o Charlie Sheen, acabou a série, amigo. Spin-off, a série... Era o Tremedinho lá, o Treme, qual que é o nome dele? O aquela série. Lá, o Spin-off, o cara. Spin City, ô porra. Spin City, Michael City. J. Fox. Era o Michael J. Fox. Meu irmão, a parada é o seguinte: não existe coisa mais escrota do que esse, meu irmão, esse Ashton Kutcher assumir a porra do papel. Que é, meu irmão, o papel não era o Charlie Harper, era o Charlie Chin com outro sobrenome, amigo. Isso aí é o maior tiro no pé que uma. Mas é isso que não tá definido. Não sabem se ele, assim, não tem nada definido, só sabe que ele vai estar no seriado. Não sabe se ele vai estar no lugar do Charlie Sheen, porque você encontra diversas informações falando sobre diversas coisas, entendeu? Até onde eu sei, o Charlie Sheen ganhava 1.250.000 por episódio, se não me engano, e o Ashton Kutcher vai ganhar 650.000. Ele é o Hoffman, tá vendo? Em alguns outros sites eu li que o Ashton Kutcher ia assumir um homem e meio, e eu não entendi isso, se era um erro de tradução, se era, sabe, só pra dizer ali, o Hoffman aí pode ser aberta, né, velho? E outra, cara, o Ashton Kutcher tá, vazando o quê agora que faz tempo que não ouço falar o nome dele, velho? Ele tá comendo a Demi Moore. Ah, quer coisa melhor que isso? É, tá bem na verdade, ocupado, né? Ele tá no cinema, ele fez o filme aí, No Bound, alguma coisa com a Natalie Portman. É, ele continua com essas comédias românticas que não são comédias, né? São maravilhosas. É, ele tá virando tão expressivo quanto a Ace Friends lá, como que chama? Jennifer Aniston. A Jennifer Aniston, cara. Cada filme dela é um pior que o outro, velho. Inclusive, fez um filme com ela, não fez? Já. Mas nessas ideias aí de Charlie Sheen e Ashton Kutcher, o Charlie Sheen falou hoje que o Ashton Kutcher é um bom comediante, mas que ele também é e que agora o Ashton Kutcher vai ter que viver no mundo de Chuck, que se referindo ao criador da série, né? Onde não tem graça, não tem lealdade, não tem amor. E aí nem a dinheiro. Gente espera... dinheiro tem. Mas aí uma coisa leva a gente a pensar, será que a série vai conseguir continuar com a audiência e tudo mais? Porque, cara, é a série mais vista, né? E aí, já aproveitando essa onda de cancelamento, cara, a Fox cancelou não uma, não duas, não três, não quatro, mas cinco séries. Eu contei aqui agora. Cinco séries. E, cara, acho que, se eu não me engano, é só o Breaking In, que eles voltaram atrás, mas não é certeza, né? Que as séries canceladas aí foram Breaking In, Traffic Light... Que levou o sinal vermelho. Ai, que pariu, velho. Aquela Human Target, Chicago Code e Tim Hot. Human Target não. Foi o alvo do cancelamento. É, não, Tim Hot não é sério. E aí, ó, a emissora só vai ter cinco shows. Bones, House, Glee, Raising Hope e Fringe. Fringe, falaram que tá uma bosta o final. Cara, que o final passado, totalmente decepcionante. O Piper morreu, tá, gente? Piper morreu no final do Fringe. Ó, o Glee... Quem que morreu no final do Fringe? Piper, não é? Piper. É. Piper. Ah, tá. Tá bom. É a Pepper do Iron Man. Glee, alguém vai morrer na próxima semana. Em Raising Hope, eu não assisto, então sem esperança. Em Bones, cara, aconteceu bastante coisa. Eu já assisti o último episódio. Tá muito animal e eu não vou dar spoilers. Em Bones, mas... o Angel morre. Pronto. Tá nada. Bom. Mas falaram que também dura no máximo aí 3 anos mais a série. Por conta realmente de tempo, né? Vai aí até a 11ª temporada no máximo. House teve um problema. Ela não recebeu o sinal verde de renovação até a última semana agora. Onde quem tinha assinado só era o House e o Taubi. Os outros atores não tinham assinado. Tanto o Robert Sean Leonard lá, que faz o Wilson. Ele também meio que tá querendo sair da série pra fazer musical na Broadway. É viado, é bicha, é bicha. Não, é casado, mulher. Não, é bicha, é bicha, é bicha. Você não quer dizer porra nenhuma, né? Mas tudo bem. Que até então o Sus namora, né? Mas então, e aí falaram que provavelmente essa vai ser a última temporada de House. E pra quem não sabe, o House tá tomando um remedinho na veia lá, tipo heroína, e tá conseguindo, que é um remédio experimental, e os músculos da perna dele estão conseguindo se regenerar. Então ele vai deixar de ser um médico amargurado, vai amar. Tipo o Sr. Burns, naquele episódio de Simpsons, que ele faz aquele procedimento. Ah, não. Eu vim em paz! Barato assim, sabe? Só que se você continuar assistindo o episódio, você percebeu que os ratinhos morreram, né, cara? É, exatamente. Só que eu não sei se aquilo lá foi tipo um... Cara, não tem como o House morrer. Ele pode se fuder, mas ele não vai morrer. É que os ratinhos têm bengala pra se levantar. É, só que ele já avisou que a próxima temporada é a última, né? Vai saber se não é esse o mote da próxima temporada. O cara aí se fudendo aos poucos até morrer. Mas então, cara, ele ia ter que ser muito rápido a temporada. Porque, ele sendo o último paciente da equipe. Né? Pô, ia ser foda, hein? E a equipe sem... Ele descobre a doença que ele tem e a equipe não descobre. Mas ele não fala pra ninguém. Aposto 10 no Boga do Polar como vai ser esse final. E ele não quer falar porque ele quer morrer, é isso? É, exatamente. Puta final bom. Eu não ficaria chateado com um final desse. Melhor do que, tipo, todo mundo tá morto já. Cara, e Fringe também não terminou lá grandes coisas essa temporada, né? É, mataram o Piper. O Piper era uma bebidinha. Não, o Peter não matou, ele não morreu. Ele decidiu cheio. Quem que era o Peter? O filho do Walter. É o Piper da outra dimensão. É o Joshua. Você tá zoando. Ele é o principal, não é? É. Um dos. Ah, mas não tem como ele morrer. Ele é a cara do Mas ele não morreu, cara. Ah, tá. Ele É, algo do tipo, é. É, mais ou menos. É alguma explicação meio decenalta pra coisa. É, meio HQ. Saudade de Buffy. Games. E vamos para os destaques de games. Sai teaser trailer de Hitman Absolution. Sai novos detalhes sobre Mass Effect 3. E Modern Warfare 3 tem informações e imagens vazadas. E essa semana aí saiu um novo teaser de Hitman. É, pra quem não sabe, Hitman é o assassino tatuado, né? Não que isso 47. Seja difícil, né? É, o assassino 47 que teve aí o filme chatinho e tal, super fraco. E aquele assassino careca com código de barra na nuca. É, o teaser não mostra muito. Mostra nada, né, cara? Não mostra nada. Talvez por isso ganhe o título de teaser. Não, mas então, cara. Eu que... Não, desculpa. Tá desculpado, continua. Beleza, é isso. Vamos guardar aí o jogo e aí a gente faz o review dessa porra. Cara, Hitman é um jogo do caralho, velho. É muito fodido. Nossa, é um jogo do caralho e é muito fodido. Vocês entenderam a minha empolgação com o jogo, cara. Eu acho um dos jogos mais completos que tem, cara. Porque, por mais, às vezes, o jogo, por mais sandbox que ele seja, você ainda tem que seguir aquele roteiro e tal. Agora, no Hitman, cara, é assim, ó, você tem que matar tal cara. Agora, o que, que você vai fazer pra matar ele, cara? É problema seu, sabe? Se você vai se infiltrando, se disfarçando dos funcionários e agentes, não sei o quê, chega lá, mata o cara estrangulado, ou você pega 12, mete o pé na porta e vai matando todo mundo de uma vez, cara, você que decide como você vai fazer, sabe? Ou no meio do caminho você vai atirando, tem que esconder os corpos, né, pra ninguém... Tem que esconder os corpos, cara, porra, o jogo é muito louco, cara, o jogo é muito louco. Você pode ir desde o modo Tom Cruise, né, que é ir se escondendo, até o modo Schwarzenegger, que é atirando pra tudo quanto é lado, né? Até o modo anos 80, né? É, o modo máximo é Michael Bay, né? Tá lá o reloginho pra cima, né? O cara tem que matar uma pessoa e bota uma bomba e explode a cidade, né, cara? E é legal, cara, que Blood Money, o último, né, que saiu sem ser agora, que vai sair agora, você tem o fator, não sei dos outros, né, mas você tem o fator de reconhecimento. Então, quanto mais estardalhaço você fizer, mais as pessoas te reconhecem depois. Então, você vai andando, se as pessoas te reconhecem, tem hora que se você tiver... Tipo Assassin's Creed. É, se você tiver com status muito... Não, mas é durante o jogo, entendeu? Inclusive, os caras gritam assim, infidel, dai! Não, é que você imagina como que deve ser difícil você reconhecer um cara careca tatuado, né, na nuca. No Oriente Médio, né? O jogo é bem difícil mesmo. Mas aí a gente vai ter mais notícia, mais informação sobre os jogos e sobre todos esses teasers que sairão agora na próxima E3. Também aproveitando o teaser, né? Saiu o teaser trailer de Modern Warfare 3, que nada mais é que bem-vindo à Matrix, né, velho? Um monte de coisinha verde na tela, explode aqui, explode ali e fica nessa. Achei bem fraquinho. O Nerdrops nunca lançará um teaser trailer desse sobre qualquer coisa. Cara, e esse é um jogo que pelo jeito promete, né? Porque a Activision tá botando três produtoras pra fazer ele, né? Que é a Infinity Ward, a Sledgehammer, que é daqueles dois caras que saíram da EA há 2 anos pra fazer isso, a Activision comprou a empresa deles, e a Raven Software que fez Singularity, né? O que tá foda agora, velho, é, de todas essas coisas que estão acontecendo, não é o jogo em si, é a possibilidade. Porque assim, hoje a gente tem jogadores de Modern Warfare no Play e jogadores de Modern Warfare no Xbox. O Wii a gente esquece porque não é videogame. Aí, o que os caras estão fazendo agora é unificar. Então, eu jogo Modern Warfare no Xbox, eu vou conectar num servidor, o Polar que joga no Play 3 vai conectar nesse mesmo servidor e eu vou poder jogar contra ele. Ah, e isso vai ser, isso tá vai ser chamado comigo, Modern Warfare 3 Elite. Tô falando sério, é um multiplayer. Caralho, velho. Caralho. Caramba, e a gente não vai contar aqui, mas só pra sacanear, cara, a Kotaku, não sei como chama esse blog, cara, eles soltaram um monte do que pareceu um monte de spoilers, né, sobre quem morre, quem sobrevive, quem vai, quem fica. Os caras contaram a história inteira, né, agora só resta saber se ela é verdadeira. Cara, não só agora, Modern Warfare 2 já foi animal, cara. Tô esperando muito mais do Modern Warfare 3. Imagina, cara, se você puder jogar em modo história nesse esquema do servidor Elite aí, velho. Que show de bola que ia ser. Eu acho que isso daí é principalmente, cara, porque eles têm dentro da série do Call of Duty essa, digamos, concorrência sadia, né? Porque, queira ou não, né? Tem a Infinity Ward, tem a Treyarch, e cada uma vai revezando e fazendo algo melhor que o outro, né? Acho que tanto em termos de história, como em termos gráficos também. Modern Warfare 2, animal. Depois vem o Black Ops, que, sinceramente... Duas vezes mais animal. Duas vezes mais animal, né, cara? E agora o Modern Warfare 3 já chega com altas expectativas, né? É, fora que agora eles vão ter uma concorrência boa fora também, né? Porque o pessoal da Infinity Ward que pediu as contas tá abrindo um estúdio novo, né? É, não. E outro, cara, esse negócio de você juntar em um servidor próprio as duas plataformas, cara. Imagina se os filhos da puta juntam a plataforma de PC também. Cara, ia ser um negócio monstruoso. Mas eu acho que vai ser, cara. Acho que ia ser céu, cara. É que de PC a gente tem que, assim, tem que tomar cuidado. Porque eu acho que um player de PC joga melhor no ambiente dele, no PC, do que, no caso, o player de Xbox, sabe? Por causa da mira, sensibilidade, essas merdas todas. É, a jogabilidade do PC, eu acho muito mais fácil. Exato. Então, só tem que ver com relação a isso. Mas, cara, é maravilhoso, assim. Eu tô torcendo muito pra isso ser realmente 100% verdade. Cara, animal. Bem, na última edição da revista oficial do Xbox, né, constaram novos detalhes de Mass Effect 3, que foram levantados por usuários de um fórum aí, neogaf.com. Então eles soltaram algumas novidades que vão acontecer nesse jogo. Primeiro, vai ser possível pular e rolar durante o jogo, né, além de poder usar o fogo cego, que é quando você atira em alguma estrutura visando a atingir quem tá escondido ali. Ou você também atirar para não perder a cobertura. E é claro que você vai perder um pouco de mira, né, você não vai poder mirar tão bem, ter tanta eficiência. Aí vem o nome, né? Fogo cego, né? Mas você também não vai abrir mão da sua cobertura ali. Então... É, o que o Army of Two já faz, né? Exatamente. Só que, sei lá, né, mano? Dependendo do tipo de munição, fica meio estranho, mas vamos lá. E do mesmo jeito que você pode conseguir reforços, né? Como aconteceu nos dois últimos jogos, você também vai poder perdê-los, né? Pros Reapers, que são os grandes vilões aí do terceiro jogo. Ou seja, se você não os proteger ou não conseguir manter a moral deles alta, não vai ser só o que acontece na última missão, como aconteceu na primeira e no segundo jogo. No terceiro, você pode perder eles a qualquer momento. E as armas vão possuir três áreas de upgrade, que é a mira, o tambor e o punho. Também vai ser possível mudar a coloração de camuflagem das armas. Não sei o que isso vai aumentar ou diminuir na jogabilidade. Tomara que você não deixe ela cair, né? Putz grila, né, cara? Dá uma ralada na coronha, né? É. Bem, os inimigos vão ser, né, a organização Cerberus, né, que vão ser divididos em três tipos de tropas, que são os Heavy Bruisers, né, que são os caras grandes, os Medium Light. Então você vai lutar tanto contra os Cerberus quanto os Husks, que são aquele pessoal que os Reapers criam, né? Como vocês sabem, né? O Geralt, que é aquele Turian, que é do grupo do Shepard, ele tem uma lente, né? Que ele usa ali do lado do olho, e você vai poder ter uma lente igual, né? Que, aliás, a gente já chegou a ver isso, algumas ilustrações de Mass Effect 2, que o Shepard tinha essa lente, né? Lente estilo Dragon Ball. Dragon Ball estilo Vegeta, né, cara? Então diz que essa lente vai aumentar muito a precisão, né? E dizem até que isso vai significar que a armadura tem um novo papel na jogabilidade aí. Bem, a BioWare deve anunciar algo grande durante a próxima edição da E3, como o Sussi já falou, né? Expondo diversas questões da jogabilidade, novos companheiros de pelotão. E só pra fechar, o Mass Effect 3 também ia ser lançado em novembro desse ano, mas ele foi adiado para o primeiro trimestre de 2012, né? Junto com o Duke Nukem. Cara, se eu não me engano, assim, eu não sei os efeitos dela, mas já tem uma armadura que o capacete dela tem esse óculosinho do Garus, cara. É, mas eu tô achando que era, tinha no primeiro, né? É, mas era um capacete todo que só tinha uma lente. Não era só estilo Vegeta que você prendia na orelha e... Mas agora eu já não sei, cara. Bom, eu tô aguardando demais esse jogo. Uma pena que cada dia que passa ele vai um mês pra frente, né? Cara, mas também cada vez que o cara adia um mês pra frente, o nego anuncia mais umas três ou quatro coisas de jogabilidade, né, meu? É, espero, Duke Nukem também, né? É, daqui a pouco você vai poder pular, rolar, assoviar, acho bacana, né, meu? E quanto mais passa o tempo, mais parecido com o Jack Shepard o cara fica, né? Pois é. Ele tá com o nome Shepard já pra ajudar mesmo, cara. Porque, olha, essa imagem aqui de que jogo? jogo que é? Será que é do 3 ou é do 2? Do 2. O 3 vai começar com um zoom no olho dele, né? No meio do canavial. Canavial, velho. Canavial. Encha o meu saco de porrada agora, velho. Vamos usar, né? Pô, é no Mato Grosso. Eu vou lá no Mato Grosso. Pernambuco, né, cara? Que tem canavial, você dá com pau, né? O cara deitado lá, chupando o cano e assobiando ao mesmo tempo. Ah, aí explica, né? O labrador, isso deve ser pra ajudar ele no fogo cego. Tecnologia. E recentemente descobriram um novo elemento. Não sei se foi criado, se foi descoberto, mas o importante é o que ele sabe fazer por você. Foi Mila Jovovich junto com Bruce Willis que descobriram. Que se chama grafeno. E olha só o que ele pode fazer. Alguns cientistas da Universidade da Berkeley, na Califórnia, estão fazendo alguns estudos que estão querendo acelerar as conexões de internet com ele. E quem lidera a equipe, né, de cientistas, é o professor de engenharia Shen Zhang, que estão construindo um aparelho capaz de levar as transmissões das taxas de dados para até 100 tera. Puta que pariu. Os cabos de dados que a gente usa, cada via vai ter que ter uns 4 milímetros, será? Porque, pelo amor de Deus, não é possível uma velocidade dessa não esquentar o cabo, né? Cara, eu não sei como isso é. É um PVC, cara, que você vai ter que... O que acontece? Mais engraçado é que eles estão falando que é justamente o contrário. Os cabos vão ser infinitamente mais finos. Menores, é. Porque ele tem a capacidade de se auto-resfriar, cara. Ou seja, é o elemento do futuro. E é nessas que o Google vem e lança com a Samsung o notebook Chrome lá pra você jogar Angry Birds de graça. Tem muito a ver, porque agora que a internet tá veloz desse jeito, o Google lança essa porra, muda o nome pra Skynet, e enquanto você ficar jogando Angry Birds na porra do seu netbook, ela vai dominar o mundo. Filho, como internet de 100 tera, cara. A Skynet pode dominar o que ela quiser, só me deixa em casa baixando o filme. Eu juro que eu não vou oferecer resistência, não vou fazer nada, vou ficar lá baixando série e boa, cara. Mas como que eles fizeram isso? Eles revestiram um cabo de fibra ótica com esse grafeno e ele desliga uma série de luzes, fazendo assim, tipo, modulando a rede, né? Fazendo que os envios de dados sejam uma velocidade muito mais rápida. É, seria uma nova escala de modem, né? É, cara, você nem explicar isso, cara. E o uso do grafeno já tem se tornado vantajoso porque você pode construir as coisas numa parada nanométrica. E o consumo de energia, então, é bem menor e a condutividade elétrica dele é 10 vezes maior do que o sistema normal. O que a gente coloca numa canaleta pra conectar um computador hoje, lá vai dar pra conectar uma cidade, né? Pois é, cara, puta. E eu tava vendo também uma outra reportagem sobre ele, e estão querendo fazer processadores com grafeno agora porque ele se auto-resfria. Caraca, hein? Pô, será que é o fim do cooler e o seu ruído chato bagarai? Cara, tudo agora, velho. Pô. Esse grafeno faz de tudo. Ele lava, resfria, passa. E é uma gracinha. Cara, olha aqui que louco. O grafeno é um material encontrado no grafite e em outros compostos de carbono. Bastante abundante e de estrutura significativamente estável e resistente, ele pode ser a chave da produção de transistores de apenas 0,01 micrômetro, indo além do limite teórico de 0,02 micrômetros, onde os transistores possuem apenas 2 ou 3 átomos de espessura e poucas dezenas de átomos de comprimento, aproximando-se dos limites físicos da matéria. Nossa... O que é louco é porque não acharam isso antes, cara. Porque se já tão abundante assim, né? Não é uma coisa rara de se encontrar, né? Isso véio? É realmente uma coisa estranha. Esse nego tava guardando lá no MIB, velho. Faz uns 50 anos isso aí já. E aconteceu aí a conferência Google I.O., né? E entre elas uma amostragem para os futuros investidores, né? É um kit que o Google criou para fazer desenvolvimento de novos celulares usando o sistema Android, né? Que é o Google ADK, seria Google Accessory Development Kit. O que na verdade é isso aí? Eles fizeram uma carcaça que você vai poder desenvolver o seu celular em cima disso. É tipo, vocês não sabem como é que faz? Então tome, então. Um protoboard, né? Que os caras falam. É, eles estão garantindo que esse é o celular ideal, sabe? É a estrutura ideal e mais, digamos assim, adaptada não, que é ideal pra rodar o Android, não tem que fazer nenhuma adaptação, né? Não, antes os caras faziam um software com código aberto, agora os caras fazem um aparelho... Um telefone com código aberto. O hardware com código aberto. É, isso já não é bem uma novidade, né? Afinal de contas, a Apple já faz isso há algum tempo com aquele selo Made for iPod, né? É, mas pra telefonia é, né, cara? Não é a mesma coisa, cara, porque você tá fazendo um acessório acessório que funciona com o iPod, entendeu? Não, você não tá fazendo um iPhone do seu jeito. É, que isso aí eles vão... Você já dá um kit desse, digamos assim, pros caras desenvolverem em cima, você dá mais do que um pontapé pra você expandir o mercado, né? E é o que eles estão precisando. E quem mais pode fazer isso, né, cara? Só o Super-Homem. O Super-Homem agora pega um pedaço de carvão e sai um grafeiro, né? Momento Sofá. Bom, e chegou a mais esperado da semana, que é o Momento Sofá. E o nosso Momento Sofá traz a nossa doce e linda Mônica Bellucci, né? Musa Suprema Italiana, que vai estar aí nas páginas da revista GQ Brasil, né? Na edição de maio. Segue aí o álbum de fotos dela, provavelmente na revista vocês vão poder conferir mais fotos. E, meu, traz toda aí a beleza e voluptuosidade da garota. Como é que é voluptuosidade? Neguinho anda cagando lendo o dicionário, né? Você vê que pra putaria o cara estuda, né, velho? Bom, depois desta voluptuosa edição do Nerd Drops 91, eu escolho você, Polar, pra pedir a música. Ai, caramba, posso pedir qualquer uma? Cara, depois desse eu escolho você, eu escolhi a abertura de Pokémon. Se eu pensei nisso... Cara, encerra ali, vai agradar os fãs de anime, vai ser grande a emoção, Pokémon. Ah, cara, então toca aí. Toca aí, Crystal Castles, Alice Practice. Isso aqui é difícil até de falar, né? Não, vai lá. Então toca aí, Crystal Castles, Alice Practice. Põe você que monta o programa final. Aí, então, você que faz isso aí, rapaz. Se vira. É isso aí. Então, agradecemos o 3D por a sua breve passagem aqui pelo Nerd Drops 91. Então, é isso aí, galera. Olha só, muito obrigado por mais essa gentileza do convite. É sempre um prazer participar desta bagaça. Mesmo às 2 horas da manhã. Meu irmão, você não tem vida nessa porra. Sério. Mas, enfim, um beijo no coração de todos vocês. E é isso aí, dúvidas, sugestões, dicas, manda aqui para nerddrops@gmail.com ou nerddrops@nerddrops.com ou pelo .com.br. Fique com a música. Não esqueça de curtir os nossos posts e retweetá-los, hein? E um beijo, tá bom? Curte, pau. E vai se fuder todo mundo nesse condomínio. Curtir. Meu irmão, é igual aqui dentro do ônibus aqui no Rio, velho, que os caras viram e falam sempre a mesma frase quando vão vender bala lá dentro. É sempre a mesma... Atenção, seus passageiros, desculpem interromper o conforto da sua viagem. É sempre o mesmo discurso. Isso é comprado, cara. Isso é receita de sucesso, igual novela. No Rio, você tem que considerar que comprar bala é muito melhor do que levar de graça, né? Olha só, cara... Porque tá dando muita diferença de um braço pro outro. Caramba, velho, tem homogeneidade, né, cara? Também um braço tá maior que o outro. Não é calo, não, cara, sabe? Tipo, é forteza mesmo, sabe? É músculo. Que nem o Homer Simpson, quando ele começou a malhar só de um braço, que ele ficava ficando com halteres no braço só. Não, porque com certeza o cara olha pro 3D e fala, pô, cara, tu tem um braço maior que o outro. Com certeza. A primeira coisa que ele olha é o braço, velho. É que nem o garçom do bar que a gente foi, né? Todo mundo olhando. Nossa, o que você tá olhando? Tá olhando que tem 3 dedos? Não, eu tô olhando que tem um braço maior que o outro.